Só se você for. Vá onde você for. Eu só lembro dessas palavras. Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim. Aí teve uma hora que ele fica: Foi. Um abraço pro Detonautas, né? Detonautas? Ou é ser PM aos 22? Não é. É Detonautas. Pô, a gente não tem nenhuma bibliografia, né? De... Eu não tenho referência musical, cara, brasileira. É Detonautas? Aí, é Detonautas, mano. Tá vendo como você não sabe? Fala outra aí do Detonautas. Que eu devo conhecer, mas eu não lembro. Detonautas. É, eles, tipo, a banda Detonautas, uma curiosidade é que eles têm um nome tipo time de futebol, né? Porque é Detonautas Rock Club. Eu tô descobrindo Detonautas RC. Agora, porque eu não tinha ideia. Eu nunca tinha ouvido do Rock Club e Detonautas na mesma frase. Aquela, ela me faz tão bem. Não, não é deles, não. Nossa, isso aí é... Nossa, é verdade. O vocalista do Detonautas é o Tico. O Tico é hardcore. É quase isso aí, é verdade. Você me faz tão bem. É verdade. É, eu lembro essa ele voz é tipo do... tipo o Nickelback brasileiro, né? Nickelback brasileiro. Igual o Scorpions, que é o Chitãozinho Chororó. Americano. É, eles são alemão, né? Mas eles cantam em inglês. É, eles cantam em inglês, então é americano, né? É, mas faz sentido. Scorpion com K é uma parada meio não americana, assim, né? Tipo, já é a dica pra eles. Ó, nós tá cantando em inglês, mas nós não é americano, não, viu? Igual o Stitch, que tá no Havaí, mas não é havaiano, não, viu? Stitch, ele é... Ele é amigilígena. É, é verdade. A voz Stitch. Do Tico, a voz do Tico Santa Cruz. Stitch Santa Cruz. O Stitch, inclusive, vou soltar curiosidade sobre o Stitch, personagem Stitch. Little Stitch, né? O nome dele inteiro. Little Stitch? Little Stitch. Galinho Little Stitch. Que é o nome do filme, Little Stitch. Uh-huh. É, ele é dublado pelo mesmo cara que fazia a voz do Tim Maia. Que é o Tim Maia, né? Que fazia a voz do Tim Maia. Não. Perdão. Ele é dublado pelo mesmo cara que faz a voz do Maguila, que é o Maguila. O Maguila faz a voz do Maguila e do Stitch. Lalo. Ah, pode crer. É sério do isso? Samba. Samba enredo. Samba enredo. É, eu tô brisando, se pá, mano. É o Lilo. Começa agora... Bocadinhas. Tá começando mais um Bocadinhas, Marcelão. Como está é que você tá? Está começando mais um Bocadinhas. Puxa a vinheta aí, Marcelo. Tu começa a tocar Freeze Pop, tá ligado? Do Guitar Hero. É. Tinha música de teclado. Eu não lembro que música que era essa. Cara, que fazia várias escadinhas no Guitar Hero, assim. Tô ligado. É. A música é muito animada, né? Eu acho que combina bastante com a gente. A gente é bem animado. É muito feliz, eu gosto. E porque eu me considero um cara bastante feliz. Você tá feliz? Eu sou feliz. Você tá feliz hoje? Eu tô feliz hoje, tô feliz praticamente todo dia. Eu, quando eu fico não feliz é só um pouquinho. É bem rápido, passa bem rápido assim. É, depois eu fico feliz com outra coisa. Porque nessa season não tá compensando muito ser triste, né? Não. Tipo, não tá valendo a pena. Quando você põe na ponta do lápis, ser feliz acaba sendo bem mais legal. É bem mais pesado do que uma coisa. Você já viu uma... Eu acho que eu li por aí, algum desses dias, que uma pesquisa dizia que mais de 90% dos nossos pensamentos negativos, eles nunca se concretizam. Então, é tudo ansiedade, velho. Você fica com medo. É tudo medo de possíveis versões de um futuro que nunca vai existir. Nunca vai acontecer. Todas essas combinações de coisas erradas pra você ficar desesperado. Então você que tá cheio de coisa ruim na cabeça, flashback de guerra, tá passando helicóptero, agora é o momento de você enxergar, ouvir com outros ouvidos, enxergar com outros olhos. Você vai relaxar, você vai esquecer tudo de ruim que tem na sua vida. Por quê? Você tá no Bocadinhas, amigão. Exatamente, você pode parar tudo que você tá fazendo ou continuar fazendo o que você exatamente, tá fazendo. Exatamente, porque mas a gente sintoniza, vai ficar, tá ligado? A gente vai ficar sem atrapalhar seu dia, sem atrapalhar seu caminho. Quem somos nós? Deus nos livre de estar atrapalhando alguma coisa que você tá fazendo. Jamais. A gente vai só ficar falando no seu ouvidinho aqui umas coisas pra você... É, tipo música, sabe? Tem uma hora que você... é música pros seus ouvidos, só que um pouco mais enriquecedor, né, em termos de... Muito mais letra. Espiritualmente, assim, e a gente não repete, não, tipo, não tem refrão, a gente dificilmente vai falar a mesma coisa duas vezes. É tipo um progressivo, né, tipo, nunca repete. É tipo um rap, né, uma música do Racionais, de uma hora. De uma hora. O Bocadinhas tá... É freestyle. Já dá pra dizer que tá na frente do Racionais, né, em termos de lírica e até de poesia mesmo. Cara, foram muitas palavras em poucas horas, assim, tipo, muitas palavras. E palavras densas, palavras que mudam vidas. Então, no episódio de hoje do Bocadinhas, nós vamos mudar vidas. E hoje, olha, pelo tema que vocês já devem ter lido aí no título, ou na nossa arte aí. Não é surpresa, mas para pra pensar agora. Hoje nós vamos falar sobre dates, sobre encontros românticos, né? Ou afetivos, ou que tinham a ideia de ser afetivos. E é por isso que eu digo que hoje talvez seja um episódio muito mais sobre o Marcelo do que sobre mim, porque não primeiro... Não só sobre histórias, né? Mas a gente pode dar dica também, então... Você acha que você já tá num posto legal já pra ensinar? Sim, mano, eu sou um cara que... Rei do Tinder. Já fui, mano. Já dei essa coroa. Hoje você tá pendurou a chuteira já. Ah, é. As chuteiras não, né? Eu tenho mais paciência, tá ligado? Eu só tenho paciência de vez em quando. E aí eu não... Sei lá. Transar dá muito trabalho, né, Marcelo? Porra. Não é fácil, né? Tipo... Tanto que tem gente que... Tem todo um caminho até lá. Paga, né? Tipo, pra isso, né? E tem, parece que é um jeito. Caminho muito tortuoso, um caminho muito como se você estivesse andando numa fina camada de gelo, assim. Onde, tipo, você não pode vacilar, tá ligado? Você perde a chance. Você puxar um anzol antes da hora. É dos dois lados, tanto do lado do homem quanto da mulher, ou do homem com o homem, que aqui a gente não tem nenhum tipo de preconceito. É bom frisar isso aqui. Como seres de luz. Seres de luz. Parece que é muito pisar em ovos, né? Chegar num caminho até... transar, que é o grande objetivo de muita gente, né? Muita gente que instala o Tinder, ou muita gente que só tá querendo dar aquela rabiscada no Braulio. Isso, é um bom termo pra copular esse. Copulares. E aí às vezes dá um pouco de preguiça mesmo, né? Acho que é normal, mas tem gente que vive muito em função disso, né? A tal da filosofia do Piton lá, né? Que você faz na sua vida, todas as suas... No final do dia, ver se você consegue... Comer alguém. Exato. Tudo que você faz é pra comer alguém. Né? Você se prepara no dia, você começa no dia pensando se no final do dia você vai ter comido alguém. É, mesmo que indiretamente, tá ligado? Você estuda por 13 anos da sua vida na escola, depois faz cursinho, estuda fora da escola, faz faculdade, mestrado, porque além de uma realização profissional, muito da motivação pra essa sua realização profissional é, se pá, vou comer uma galera com esse currículo aqui, porra. Né? Tipo, porra, legal salvar vidas, beleza, ó, eu sou pediatra, ajudo crianças, mas, pô, isso aqui é meio atraente também pra mulherada, né, eles vão gostar, então... Doutor. O padre... Reza a missa. Como? De fato. E o Marcelo, ele era um cara bem reservado, assim, né, a gente sempre, como a gente já falou no nosso episódio piloto, que a gente... Tímido, né? A gente era tímido. A gente era nossa, a gente não era muito disso, de querer saber, de namorar e de ficar... Porra, eu tinha medo de perguntar o preço das coisas pra moça do caixa do supermercado, entendeu? Tinha medo. Assim, tipo, mano, meu pai falava, vai lá, vê lá quanto que tá custando. Eu ficava assim, meu Deus, ficava olhando. Como é que eu vou falar, mano? Tipo, a moça parece que é um chefão, assim, né? Tipo, você chega lá e fala, chega moça, lá... Se tremer, entrega um negócio na mão e fala quanto custa. E não fala mais nada. Minha mãe falava, pede um quilo de... pede 500 gramas de acém moído ali no açougue. Eu falava, Jesus amado, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que pedir pra aquele cara ali. É duro pra caralho. Inclusive... Recentemente, quando eu tava ali na virada de ano, que eu não tava em São Paulo, eu fui no mercado que eu não conhecia, daí eu fui no açougue lá pra comprar umas carnes, e o cara me reconhecia, ele falou, pô, nem fudendo, legal. Daí ele veio, pediu pra tirar uma foto comigo, a gente tirou a foto e tal. Daí ele falou, pô, mano, você é bonitão, hein? Daí eu falei, pô, valeu, mano, tamo junto. Aí ele falou, é, cheiroso também. Aí eu falei, não, mano, para. Daí ele, não, para o quê? Eu falei, para, mano, tipo, você tá pelado, tá ligado? Põe a roupa. Tô brincando essa parte. Mas eu achei engraçado. É, saber receber, né? Você ser abordado, assim, uma coisa inesperada. Você sempre, sei lá, você não espera, né? Você imagina várias coisas além do... Não, mano, tô falando que o cara me elogiou meu cheiro. É verdade. Minha aparência. É que eu tava imaginando na caixa do supermercado, tá ligado? O Marcelo, ele nunca entende o que eu falo, assim. Tipo, ele sempre interpreta de um jeito totalmente oposto. É, mas eu achei que tava na linha do assunto, né? Então... Ai, que cara merda. Então continua o raciocínio, não, velho. Não, é isso, só achei engraçado, mano, que eu açougueiro e o cara, tipo, meio que deu em cima de mim, assim, tá ligado? Tipo, porque pra mim isso é, tipo, pô, ele falou já que eu sou bonitão, que é um comentário que não tem muito a ver, tá ligado? Fazer. Tipo, o açougueiro saiu parou de cortar o bife dele pra vir falar que eu era bonito, mano. E eu falei, obrigado, tipo, já tá bom. Aí ele falou, não, você é cheiroso também. Tá bom já, você não quer mais? Mais um elogio. Eu falei, pô, eles querem ficar comigo, mano? Daí ele já, tipo, falou, o quê, mano? Não, foi mal. Aí eu, então entendi errado. Engraçado, então. Hein? Só a parada que eu tava falando de timidez, né? Tipo, quando eu dormia na casa dos outros, eu sempre fui um cara que acorda muito cedo, né? E aí, geral, eu tava dormindo. E aí, eu, mano, fico fingindo que eu tô dormindo até a pessoa acordar, tá ligado? Eu faço muito isso também. É, então aí eu... Pô, vejo que a pessoa tá acordando, aí eu fecho o olho rapidão, tá ligado? Tipo, aí eu abro quase na mesma hora e falo... Ah. É, eu acho que a nossa timidez, ela vai um pouco além da conta, assim. Tem um grupo de amigos, assim, que é todo mundo assim. Tem um amigo meu que ele pegou uma viagem de Uber... E, tipo, tava batendo... Ele tava no banco de trás, né? E tava batendo um puta vento gelado, assim, atrás. E a janela tava aberta. E ele falou, mano, mas eu não vou pedir pro cara fechar também, né? Porque eu não quero incomodar. Não incomodar o Uber. Ele foi tomando friagem a viagem inteira pra não falar, tipo... Pô, não, nada a ver, né? Como é que eu vou falar pro cara, tipo... Ô, fecha sua janela aí. Pô, o carro é dele, mano. Quem sou eu? É, quem sou eu, meu? Mas, enfim, vamos ficar no tema aqui, porque a gente... Divaga muito, eu acho. Realmente. Realmente. E hoje o tema são dates, né? E eu falei que o Marcelo talvez tenha mais coisa pra contar, porque o Marcelo, ele era o diabo do Tinder, né? O demônio. Então, você tinha começado a falar sobre o Tinder, que tem muita gente por aí, né, que tá usando o Tinder e encontra isso com um refúgio, às vezes, de talvez conseguir alguma coisa, né? Eu sou da opinião que eu sou contra a opinião de que, meu, você... Entra lá no aplicativo com objetivos muito concretos, sabe? Tipo, mano, você tá se abrindo pra estranhos falando, estou disponível. E, tipo, você vai testar, tá ligado? Tipo, vou encontrar o amor da minha vida, o pai dos meus filhos nesse app. Eu não sei quem é, mas eu vou encontrar. Então, tipo, tô de olho. Ah, mas todos. Isso aí eu acho que é um pouco uma visão... Ah, cara. Um pouco... É, porque, tipo, toda pessoa que você... conhece, em algum momento você não conhecia ela, né? É, mas... A não ser que você, sei lá, tenha nascido junto com a pessoa que vai... A não ser que você case com a sua irmã. Não, mas é que eu acho muito forçado, então. Tipo, eu nunca curti um rolê que, porra, eu tô indo pra, assim, pensando nessa expectativa de, tipo, ah, é uma pessoa desconhecida e talvez ela pode ser, tipo, mano, realmente a pessoa da minha vida. Tipo, eu deixo a vida... levar, tá ligado? Eu acho que é muito uma consequência do que você definir o destino. Você tá falando isso esquecendo que você namorou por 6 anos com uma mina que você conheceu no Tinder. É, mano, isso daí é consequência, tá vendo? Então, mas assim, todo mundo vê desse jeito. Não é que eu namorei 6 anos, a gente se conheceu por 6 anos, tá ligado? E tipo, até a gente começar a namorar, porra, a gente virou amigo por uns 2 anos. Amigo. Aquelas coisas que você me contava que você fazia, que ela não era de amigo, não. Não, rapaz, não é questão de ser amigo. Eu tô falando de você conhece uma pessoa e não necessariamente você é namorado dela. Claro. Você, sabe, meu amigo. Não, mas gente emocionada não tá restrita ao Tinder. Gente emocionada existe em todo lugar. Gente emocionada se encontra na vida real e casa na semana seguinte, pô, é o que mais tem. Eu acho que isso não tem nada a ver com o Tinder. Eu acho que o Tinder é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas que quiseram quebrar essa barreira da timidez. Você é uma delas. Porra, eu sou um ótimo exemplo. Você começou a usar o Tinder quando? Quando você terminou seu namoro? Mano, eu era a maior bunda mole, né? Tipo, não que eu não seja ainda, mas eu era a maior bunda mole, principalmente com mulher. É, não, a gente lembrando não desse tema da timidez, eu era, inclusive, muito tímido com as mulheres também. Então, tipo, e eu tive uma criação que, mano, vai, essa mina é... eu pegava. É, vai, filha, essa mulher é bonita ou não é, tá ligado? E aí, tipo, é, é bonita e tal. Então, tipo, eu conseguia definir que, pô, a pessoa tá bonita. É, e, tipo, mas assim, a ponto de eu chegar lá e falar pra ela que ela é bonita. É, não, também não. Eu sempre, então, não, tipo, eu é bonita, ótimo. Era muito, vou ficar bem muito tímido. Nunca me imaginei ser uma pessoa que toma o primeiro passo e vai lá e começa a abordar um assunto aleatório só pra puxar papo, tá ligado? Eu imagino a coisa mais bizarra acontecendo. Inclusive, eu lembro até de uma experiência minha de eu... Acho que só teve uma vez na minha vida que eu cheguei numa mina numa balada pra elogiar ela pra ver se acontecia alguma coisa, tá ligado? Vou chegar lá e falar, você é muito linda. É, foi tipo isso, foi isso aqui, tipo, não falei você é muito linda, mas o seu cabelo é muito lindo, tá ligado? E aí ela fez, ah... Teve um dia que eu tava num rolê com o Marcelo, e aí ele chegou numa menina e falou assim, onde você compra suas roupas? Só pra não ficar um silêncio, né? Você começa a interagir. Começa a interagir. É, hoje eu sou muito mais assim, eu é difícil suportar o silêncio, tá ligado? Eu sou, às vezes, aquele passageiro que sempre vai estar tentando puxar papo com o Uber, tá ligado? Uhum. Eu posso ser o contrário. Tem Uber que às vezes é penteiro e começa a conversar muito, você nem tá afim. E eu posso ser o passageiro que o Uber pode pagar e eu vou começar a falar, tá ligado? Você é o passageiro pentelho. É, às vezes, né? Não sempre, às vezes eu tô de boa também. É, eu acho muito estranho, por exemplo, pegar Uber de fone de ouvido, tá ligado? É. Tipo, é como se... Mano, eu tô aqui com você, mas eu não tô, é tipo, tá ligado? Assim, é tipo na churrascaria você deixar o bagulho no vermelho, né? Tipo, não fale comigo. Né? Você vai no rodízio e você fala, não quero nada. Paga, tá ligado? Não, mas rodízio, pô, fogo de chão é brincadeira. Os caras não te deixam comer, velho. Se o bagulho tá verde lá, os caras não param, não. Você não fica 3 segundos sem um cara vir. Maminha, caldinha, picanha, pão de queijo. Você pega 8 fatias de carne e fica tudo lá e você não aceita mais nada, porque você fala, mano, eu não comi nem metade do que eu pedi. Eu não consigo, não dá tempo de você botar o garfo na boca, tá ligado? O cara tá fraldinha. Copinho no azante. Aí você fala, me dá um pedaço pequeno. Acabei de descobrir. Aí ele corta lá de cima, desce até... Até 15 seguintes. Tá bom assim, chefe? Tá desse tamanho, tá bom? Acabei de descobrir que o funcionário do fogo de chão também é o Stitch. Maminha, faltinha, picanha, com alho. Com picanha no alho, lago. Maminha, mal passada. Como é que é o nome daquele ET do caralho da Nickelodeon? ET do Nickelodeon? É. Era desenho? Ele falava azul, falava azul, assim, ó. Mano, eu assistia muito Nickelodeon, talvez esteja na ponta da língua. Pô, será que ele não é da Nickelodeon? Aí você me pegou, cara, porque tava na ponta da língua. Nossa. Alf, o é teimoso. Porra, isso daí é de 1970. Ele não é da Nickelodeon, e né? Pouco. Cara, tem uma curiosidade do Alf, eu teimoso. Eu não falo azul. Você sabia que o... ele falou... Caralho, o Alf, por que eu associei o Alf a Nickelodeon, mano? Porque ele lembra o Stitch. Ah, não sei. O cara já desanimou no meio da frase. É. Ele já viu que tava falando bosta. É, então... Mas é até certo ponto, né? O dublador. Eu queria falar, mano, da... curiosidade do Alf, é teimoso. O cara que era o diretor da parada, o criador da parada toda, ele morreu no dia da estreia, tá ligado? Eu não tô rindo de morte, não, mano. Mas os bagulho que o Marcelo sabe, é aleatório. É porque assisti muito o Alf, é teimoso, mano. E aí eu pesquisei sobre. Vou me inteirar mais sobre o universo escondido de Alf, mas é teimoso. Mas aí, ó. Tava falando de Tinder, né, mano? Tá, o que eu tava falando. Quando que eu parei de ter vergonha... Ah, você tá falando de falar no Uber. Olha como nós vai embora, né? É, porque o medo, né, naquela época, ele era presente e, assim, muito mais do que hoje, né? Mas ele também se estendia principalmente nessa hora de, pô, você conhecer uma menininha. E aí eu era muito bunda mole, não tinha coragem de fazer isso. Até que, mano, eu conheci alguém, na verdade parece que a vontade partiu muito mais dela do que de mim, porque eu fiquei sabendo que essa pessoa gostava de mim e falava, mano, quem que é maluca? Da escola, você disse? É, mano, é maluca. É a Dani, mano. Ah, tá, a Dani. Né? E até a danificada, eu boga. Porra, e aí eu peguei aquilo, né, aquele momento de ter conhecido a pessoa e eu fiquei emocionado mesmo, assim, eu falei, mano... Eu tô conseguindo uma namoradinha e ela que quis. E tipo, ela não é feia. Sabe? Né? Ela é bonita. É, e aí eu fiquei assim, tipo, mano, será que é outra pegadinha, né? Porque vai que. É verdade, né? Esse é um link pro primeiro episódio do Pegadinha. Quem entender, entende. Olha aí o trauma no menino. Traumatizado. Então. E aí beleza, pô, conheci a pessoa, e nisso daí eu acho que amadureceu bastante, né? Uhum. E depois que é. Acabou, né, mano? Depois que acabou o relacionamento, eu queria. Aí o mundo. Aí o mundo foi apresentado ao psicopata do Tinder. O Marcelo, ele tinha um roteiro. Era tipo. A rota. Quantas por semana? Ah, mano, teve um auge, né? Que eu. No seu auge. Mano, teve uma época que eu conseguia sair todo dia da semana, tá ligado? Todo dia da semana. Todo dia. Era tipo um after do trampo, assim. É, e aí já ia pro trampo, e aí já ia pro rolê. E aí era motelzada. Rapaz, você também. Lembra que, mano, a gente já conseguiu fazer um exchange de fotos, né? Que eu lembro que teve uma vez que, mano, eu tava no motel, aí eu mandei uma foto pro Lucas, tipo. Contra o espelho, né? Tipo, adivinha onde eu tô. Ele só mandou uma foto, assim, tipo, enrolado num lençol de um motel. E era uma foto no espelho. Daí ele mandou, e quando essa foto chegou pra mim, eu estava enrolado Exatamente. No lençol na cama de um motel. E eu tirei essa foto e mandei de volta pra ele. E isso aí... foi uma conexão. Isso foi conexão. Cara, conexão... E a gente nem tinha... Nem tava junto, não tinha nada. Nada a ver, assim, tipo, nem falei que eu ia sair, que eu tava dando rolê. E só mandei, despretensiosamente, e recebi a resposta, tipo, no mesmo minuto. E a mesma situação, tipo, conexão, cara. O Marcelo, ele tem uma história... Você tem que contar a história. Cara, a gente se trombou no grau, tá ligado? Foi no extra, mano. Toda vez eu tenho que te corrigir, Mas véio. Foi na estrada. Tipo, nada a ver, mano. Nada a ver. É. No estacionamento. Estacionou o carro do lado, tá ligado? Assim, aí você tava parado. Você tem que contar a história da... menina que você marcou de ver. Aí você marcou com duas meninas. Nossa senhora. Eu sou pioneiro do Tinder, porque... Na época que eu comecei a usar ele era bem diferente do que é hoje. O cara conhece todas as interfaces. Ele tinha uma feature, man, que era igual stories no Instagram, tá ligado? Então todos os seus matches vão lá e postam uma parada e todos os seus matches vão ver. E então, tipo, ali rolava uma troca de informação do tipo mural, tipo, sexta-feira é hoje, alguma coisa pra fazer e, tipo, quem responder se manifestar, pô, era... Era um esquema, tá ligado? Uhum. Quando eu chegava sexta-feira, eu preparava uma mensagem e eu mandava lá. E aí eu mandava, tipo, respondia com as mesmas. Mesmo roteiro de pergunta e resposta. Nossa, como é que você mandava pra ela? Vocês gostam do quê? Eu não lembro, mano. Gosta de rocambole? Não tinha um negócio. Não lembro, assim, mano. Mas era cantadinha. Você gosta de cupcake? Você parece um cupcake. Parece que saiu de um pacotinho de bala, umas paradas meio. Você parece que você saiu de um cupcake. Ele mandava. Tinha alguma frase que o Marcelo mandava que ele mandava sempre a mesma ideia pra todas as meninas, mano. Enfim, continua. E aí começava um roteiro, né? E aí quem respondesse primeiro. Levava no ponto o de hoje. Sim. Vamos pro rolê hoje? E aí, primeiro que aceitar, já aceitava já. É leilão. Mas esse é o aspecto social ainda, né? Tipo, não tá nem acontecendo nada. Você só tá preparando então. Um rolê. Pode não rolar nada. Então, e aí, eu lembro que nesse dia eu tinha feito uma postagem perguntando essa, né? Vou fazer alguma boa. E aí, uma boa, guys. Aí teve uma que respondeu. E aí, logicamente, eu tava na prontidão, respondi de volta. E aí a gente começou a trocar uma ideia. E aí quando foi chegar nesse assunto de dar rolê, né, ela meio que sumiu. E aí apareceu outra. E aí essa outra, mesmo papo, né, comecei a evoluir ali o assunto de vamos dar um rolê hoje. E aí ela falou, bora. Aí quando ela falou bora, a outra que não respondia mais falou, bora. Aí, dois bora na tua mesa. Dois bora na minha mesa. E aí, o que que eu fiz? Eu cheguei na primeira proposta, falei que surgiu um imprevisto, que não ia dar pra fazer o rolê, que se a gente podia deixar pra outro dia. E aí, eu nem lembro se ela respondeu ou não, mas já o recado tá dado. É isso. É isso. E aí eu fui encontrar a segunda proposta. E aí, beleza, né? Ainda meio, era meio moleque, né? Tava esses rolês aí, não tinha nenhum ponto específico de... Ah, vamos comer no restaurante, vamos fazer isso lá. Não, tipo, ah, vamos se encontrar ali na Paulista, beleza. A gente se encontrou e do mesmo jeito que a gente se encontrou, a gente já partiu numa caminhada, tá ligado? Vamos, sei lá, caminhar aí. E, cara... Vamos dar uma andada legal. Foi a andada de... Um quarteirão, ou dois. Aí eu lembro do nome das meninas. Não lembro o nome delas, mas eu lembro que uma chamou o nome da outra, assim. Eu lembro do rosto, tá ligado? Uhum. Aí quando eu me toquei, que eu vi uma menina gritando o nome da menina, que era a minha segunda proposta, a primeira proposta era amiga da segunda proposta. E aí eu fiquei lá no meio das duas, e aí elas eram amigas, né? E eu fiquei lá com cara de tacho, assim, né? Tipo, tomara que ela não pergunte de imprevisto, porque eu ia ter que inventar outra coisa na hora, sabe? Tipo, ah, o imprevisto é que eu tenho que ir embora daqui a pouco, qualquer coisa, sabe? Porque ficou embaraçoso, tá ligado? O que que eu... O cara tinha acabado de dar migué numa das propostas e ela aparece junto com a proposta número 2 e elas são amigas. E não deu em nada, né? Esse daí foi um dia totalmente perdido, porque... Você foi trocar a tela do Moto G? Fui trocar a tela do Moto G. Nossa, mano. As minas levaram o Marcelo pra trocar a tela do Moto G. Eu dei um rolê com elas, mano. É verdade. Mas não aconteceu nada, porque aí apareceu uma outra amizade deles, delas lá. Virou uma social. Aí o moleque levou um golpe lá de celular e começou a virar mó rolo aquilo ali. E as meninas preocupadas com o menino lá, que era de Curitiba e... Trocou o iPhone 4 original dele com um iPhone 5 falso lá na época. E tipo, falei, putz. Isso acontecia muito. O golpe dessa época era tipo, os caras falavam, mano, ó, eu dou meu iPhone 5 no seu iPhone 3. E aí os caras falam, pô, bom negócio, né? Vou fazer. Aí, mas, é tipo aquele golpe, o robozão do Pix. Deposita 3 mil pra mim que eu te volto 4. Ganhe R$246 trabalhando apenas... 15 minutos do seu dia. E aí, já tem um programa pro final de semana? Não? Então não perca mais tempo. Ligue agora e se divirta muito. Tem alguma história de date que você lembra minha? Porque eu fico meio confuso às vezes. Mano, eu não lembro de date seu. Acho que você nunca foi muito um cara do Tinder, né, mano? Eu não. Então, eu nunca fui do Tinder porque eu sempre tive muito medo de ninguém dar match comigo e isso ia acabar com a minha cabeça, ia me atormentar, assim, tá ligado? Porque eu prefiro, se eu for tão desinteressante e horripilante, assim, é uma coisa que eu prefiro realmente não saber, sabe? Que eu prefiro deixar na dúvida, assim, e, tipo, ficar, tá, alguém deve me achar bonito e legal. Porque se eu souber que ninguém me acha, aí vai ser meio paia pra mim. E, tipo, tem todo o lance também de, tipo, depois eu acabei ficando conhecido e tudo mais, né? E a pessoa já vai dar match falando... Isso é uma parada que já me deixa meio assim. E aí você vai estar lá pra quê? Procurar o amor da sua vida? Então, o que o Lucas e o Nutilino estão fazendo no Tinder, porra? Caralho. E antes disso, antes de fazer vídeo e tal, eu lembro que eu baixei o Tinder, aí eu falei, tá, eu vou arrastar pro lado. Aí eu dei o primeiro like e não deu match, eu desinstalei. Fiquei com muito medo de nunca conseguir um match. E o que é verdade, né? Eu nunca consegui um match. Eu tô 0/1 no Tinder até Nossa hoje. Nossa senhora, meu. Eu fazia roleta russa, tá ligado? Eu girava tudo pra direita e depois eu decidia quem ficava. É tipo o Garra, né, do Toy Story. Né? Que ele decide quem vai e quem fica. Ele decide quem vai e quem fica. Você lembra seu pior date no Tinder, assim? Cara, fala, o pior date do Tinder foi... Conversava bastante no chat e a gente demorou tanto pra sair, sabe? Tipo, ficou aquele cozinhamento ali, com a panela de pressão girando 2 dias lá. Pra sair num rolê e eu ser um pouco tagarela e a mina, mano, falava nada. E aí falava, vamos comer, aí... Qualquer coisa servia. Aí a gente foi num restaurante comer umas paradas japonesas lá. E aí ela não se predispôs a pagar nada. E aí eu paguei e fomos embora, tá ligado? Tipo, durou o quê? Falando três palavras. É, o rolê durou uma hora, minutos. É, uma hora e vinte de rolê, tá ligado? E foi muito estranho, tá ligado? Eu não curti, não. Porque é difícil isso acontecer, né? Eu acho que, sei lá. O quê? De não rolar nada, você diz? É, mano, tipo... É, assim, tipo, eu até entendo que tem gente que tá no Tinder procurando outras coisas, ou a pessoa, tipo, tá muito confusa, e aí ela às vezes até marca de sair e fica, tipo, meio não, querendo mudar de ideia. Mas tem pressão também, né? E aí ela... Não, óbvio. Mas, tipo, é claramente um aplicativo pra você, né, e namorar. Sim, sim, sim. Assim, sim. Namorar que eu digo é ir pra paparicar, né? É, dar os flirts. Então, assim, a partir do momento que você marca um date no Tinder, a chance de você... De rolar alguma coisa é real e grande, né? Tipo, a não ser que... Hoje o Tinder, se não me engano, ele tem até essa funcionalidade de... Eu vim fazer amigos. Ah, pode crer, vou fazer, é verdade. Pô, aí é foda, né? Porra, você tá sem amigo, deixa eu procurar um amigo. Fazer amigo no Tinder é... tipo assim, o cara... Imagina o cara, acho que eu vou fazer um amigo hoje, deixa eu ver. Vamos aí achar um amigo aí, mano. E vê lá, primeiramente fora Temer, esse aqui eu vou ser amigo desse cara. Eu acho muito engraçado essas. Tem perfis de Tinder que fazem lista de exigências, tem outros que parece que é uma entrevista de emprego. É. Tem muita gente que já botou foto comigo no Tinder pra. Nossa. Tipo, os caras botam foto comigo no Tinder, sei lá se isso funciona como chamariz de mulher. Eu vou assim. Pôr fotos minhas, mano, só com você. Todas, tá ligado? Os caras fazem 8 fotos. 9. Ele conhece o Lucas. Põe as 8 fotos comigo, mano. Todas, mano. E aí, vamos ver se os matches são alterados. Enfim, cara, eu já fui pro show da Demi Lovato. O Marcelo tem dates do Tinder que foram noites inesquecíveis, e nem por conta da companhia dele, né? Mas sim por conta de, por exemplo, a mina marcou um date com ele no Tinder, e quando ele falou, o que nós vamos fazer? Ela falou, quer ir no show da Demi Lovato comigo? E aí eu fui pro show da Demi Lovato. Uma história incrível, tipo... Fruto de uma pessoa que eu conheci no Tinder. Assim, conhecia ela, né, por um mês, nem um mês, mano. Mas papo vai, papo vem, vamos no show da Demi Lovato. Eu falei, vamos? Nem era fã, né, tipo, eu acho ela foda pra caralho. Hoje em dia ela tá hardcore demais, tá muito top, né. Mas naquela época era a época ainda do High School Music. Skyscraper, do Camp Rock. É, Rocky, né? Rock, isso. Camp Rock, é verdade. Rock Rollers. Que era com o Jonas Brothers. Jonas Brothers. E... Mas assim, pô, ir pra show é da hora, né? Eu topei. E nesse show, eu gosto de falar isso. Talvez quem me conhece já tenha ouvido falar. Que a Demi Lovato, ela me mandou um beijo, mano. Pra mim, tá ligado? Aí você fala, ah, como é que você sabe que foi pra você, mano? Porque ela tava lá cantando, e aí eu tava meio que encarando ela, né? Tipo, olhando ela nos olhos. E aí quando eu percebi que ela olhou no meu olho, eu mandei um beijo, soprando. E instantaneamente ela respondeu. Então ela tava olhando pra mim, mano. Na minha cara. E a sua date, ela não ficou com ciúme de você com a Demi Lovato, por acaso? Cara, não sei. Porque ela é fã. Né? E não sei nem se você acreditou no momento, né? Porque eu sou meio... Você falou? Ela me mandou um beijo? Falei, mano. Eu fiquei emocionado. Porque é Demi Lovato? É engraçado, né, mano? Eu não sei se tem mais histórias de Tinder, na real. Claro que tem. Mas deve ter, mano. Pô, a que você levou a mina pra assistir os 3 filmes do Jurassic Park. Tem mais. Nossa, esse cara, mano. Ó, e não tô reclamando do tipo de rolê. Talvez ele seja um rolê bom pra quem curte, né? Curte pra caramba. Curto Jurassic Park pra caramba. Tipo, a ponto de assistir os 3 seguidos. Seguidos, seu. Acabou então. Um, começou outro, filho. Então. E aí, tipo, se você tivesse a ideia pra fazer um rolê de primeiro date, você pode escolher isso, né? Tem então um cinema, acho que é o do Caixa Cine Belas Artes ali na... Tá ligado a Consolação ali? Uhum. A linha amarela? Estação Paulista, bem do lado. Aquele cinemão ali, ele tem um... Eu não sei se tá tendo agora, né? Mas eu lembro de uma época que tinha essa parada do noitão. Que eles faziam, tipo, maratonas de filmes durante a madrugada. Você fazia um pagamento lá de um ticket... E você podia assistir o filme todo lá, geralmente eles faziam essas sequências, né? Só que, porra, do Jurassic Park... Não que seja ruim, né? Mas é todo muito respeito. Dinossauro, né? Tipo, é muito dinossauro, mano. É muito dinossauro pra uma noite só. E aí isso foi também o primeiro date. Que não foi muito pra frente também, porque acho que eu talvez tenha queimado a largada. Falar, uau, vamos passar a noite fora. Quer passar a noite junto comigo? Sim, né? Deus, só que, tipo, realmente, foi bom assistir os dinossauros, mano. Mano, imagina os caras depois de ver dois filmes do Jurassic Park. Nossa, assim, eu acho que eu dormi um pouco nos três filmes. Fala assim, pô, tá bom, calma aí que tem mais um. Tá vindo o último. Mano, aí. Quando acabou o segundo, veio essa sensação assim, calma, só tá começando o terceiro. E tipo... Qual a expectativa, mano? O que, que vai ter nesse filme, mano? O que será que você vai acontecer? Animado. O que será que eles vão aprontar dessa nossa, vez? Nossa, mano, eu lembro que eu fui embora, o metrô já tava aberto. Aí foi isso. Foi o três Jurassic Park, foi cada um pra sua casa. Exato. Fé. Sim, né? A gente dá umas bitocas lá e tal, mas foi isso, né? Nada. Nada muito pra ser. É, senão eu ia surtar e falar: não, não quero ficar aqui. Vamos embora, eu não quero mais assistir filme de dinossauro. Pô, de repente assim. Mas é que é isso, né, mano? Eu sou tímido, lembra da parada lá? Tipo, mano, pode estar ruim, pode estar horrível. Não tô me expondo, né? Porque agora todo mundo que me conhece pode pensar isso de mim agora, mas tipo, mano. Que você não vai falar se estiver horrível. É, mano, eu vou ficar quieto, tá ligado? Eu vou ficar de boa. Eu não vou facilmente me manifestar porque eu. Fico de saco cheio com alguma coisa, sabe? É. Tipo, eu tenho muita paciência com muita coisa. Tipo, é difícil algo me incomodar. Isso daí sai até um pouco desse lado da timidez, né? Mas, sei lá, porque eu sou tranquilo. Você é muito humilde. Eu sou muito humilde. Como eu já disse antes. Vou ter que repetir que eu sou o cara mais humilde do mundo. É, então, é bom frisar, porque é uma coisa importante. É um título importante. Cara, eu não existe versão minha nem de 14 anos... 15, 16, onde eu iria para um date para assistir os três filmes do Jurassic Park. Eu podia até usar isso como premissa, assim. Mas no meio do primeiro filme, quando aparecesse o primeiro pterodáctilo, ela já ia falar, ah, bonitinho dinossauro, vamos para outro lugar? Porque, tipo assim, todo o respeito que eu tenho no mundo a Steven Spielberg e a obra dele, que eu sou fã, tá ligado? Realmente, cara, eu mas... tinha respeito. Tá ligado? É muito dinossauro, mano. Parece um episódio do Kenan Kel, cara. Você indo ver os três Jurassic Park com a mina e indo embora pra casa, tá ligado? É, cara. Mas é o que tava no alcance, né? Às vezes a gente faz manobras necessárias ali, né? Sei lá. Só pra conhecer uma pessoa. Talvez ela seja a pessoa da sua vida. Vamos fazer o teste. Vamos ver se ela vai... Ó, ela vai me olhar. E se ela gostar muito de mim, ela vai passar o teste. Quer ficar vendo... 6 horas de filme de... Mais de 6 horas, então, para. Então, dava mais de 6 horas. Aqueles filmes ali tem quase 2 horas, pelo menos, se bobear. Então, esse é o cálculo das 6 horas. É, isso aí, na média. Mais se não for 6, é mais ou menos. É, então, se ela passar nesse primeiro teste, você fala assim, bom, beleza, ela me curtiu. Ou ela é igual você, que nunca reclamaria de nada, assim, sabe? Ah, mano... Não sei se ela curtiu, tá ligado? Porque acho que essa é a proposta saiu até dela. E aí eu, como um bom cavalheiro, né? Só... Ah, ela que deu a ideia? É, você acha que eu que vou... Nossa, vamos assistir 3 Jurassic Park seguidos. E aí, já tem um programa pro final de semana? Não? Então não perca mais tempo. Ligue agora e se divirta muito. Teve uma parada, isso aqui eu vou contar. Que eu tava conhecido pelo caixa do motel, tá ligado? Aham. Porque eu tava indo muito no motel. E dormia mais no motel do que em casa, né? Teve um períodos. Não, nossa, parece que eu sou um cara que não tem casa, né? Mas, mano, é que às vezes eu embarcava do rolê pro outro. Aí eu ia pra casa das amizades. Aí depois eu saía pra um rolê. Aí eu já ia direto do rolê pra casa de outra amizade. E aí eu dormia, ia pro trampo, voltava. Daí, tipo, passava em casa, ficava 2 dias. Depois saía de novo. Eu era um cara que, mano, dava muito rolê, tá ligado? É difícil eu ficar em casa, né? Eu já tinha falado já, eu acho que eu fico meio agoniado se eu ficar muito em casa. Só em casa. Eu parado. Também. E aí, tipo, eu gosto de dar rolê. Por isso que eu ia muito no motel, né? Mas... Respirar áreas que não são da sua casa. E aí eu lembro de uma vez, mano, que eu tava num rolê, que eu tava indo pra esse rolê do motel aí, e... Nossa, eu era bem jovem até. Por algum motivo eu tava sem meu cartão, tá ligado? E eu tava fazendo o dia no dinheiro, que nem dono da banca do Ceasa. Tipo, um bolo de nota, que não era um bolo de nota, né? Era só uma grana ali pra fazer um rolê. E aí, cara, chegou a hora de pagar a parada, a pernoite, e ficou faltando um real, tá ligado? Um real. O cara juntou as moedas pra pagar a pernoite do motel a pé. É porque era um valor quebrado, tá ligado? Tipo... era 72,29. Aí eu olhei pro cara e falei, mano, não tenho moeda trocada. Aí ele falou, relaxa, da próxima você paga. Amanhã você me dá. A menina do lado, tipo... E eu só olhei, ela não tava prestando atenção nisso, mas, tipo, foi muito... Ah, ele falou na próxima. Exposed. O foda era ele falar amanhã, né? Porque, tipo, na próxima ele tá, tipo, volta sempre. Mas se ele mandasse, tipo, um amanhã, que ele já tá ligado que tá indo todo piada dia... interna, né, mano? Entre eu e o cara, tá ligado? Porque... Posso contar uma piada interna? Pode, mano. Não. Gostou? Muito boa, né? É boa, né? Cara, eu tô pensando em alguma história de... Esse episódio vai ser mais seu mesmo, porque eu tô pensando em história de date e não me vem muita coisa na cabeça, assim. Porque eu nunca fui... Eu não sou o cara do Tinder e eu não sou muito esse cara de marcar date, assim, sabe? Tipo, até tem uma história ou outra, mas nada que... Vamos num lugar público, vamos ali na praça. Talvez seja engraçado de contar. Teve uma vez que uma menina me... chamou pra ir na quermesse da escola dela. Porra. E aí eu tive... Não, óbvio que eu tava na escola também, né? Uhum. não foi recente isso, não. Aí eu lembro que eu fui lá e falaram assim, você não pode entrar porque precisa de 1 quilo de alimento. Eu fui no mercado pra comprar 1 quilo de arroz e entrei e aí eu fiquei lá, tipo... 7 minutos. Assim, de mão dada com ela, assim. Uhum. Meio caipira e pá. Isso é um date legal. Isso que é um date, cara. Depois acabou a festa, eu fui embora pra casa. Uhum. Deus melhor, termina assim, né? Tipo... É muito ruim, né, quando você não tem liberdade, autonomia, não tem grana. Tipo, mano, porra. Eu sempre quis, tá ligado? Eu não... Tipo, eu acabava... Esse lance do dividir a conta, o que, que você pensa sobre isso? De dividir a conta? Uma opinião polêmica, hein? Ah, mano, eu gosto de pagar, tá ligado? Uhum. Eu não ligo, não. E, tipo, geralmente quando... Quando eu vou pra esses lugares, eu proponho um lugar, principalmente quando eu proponho um lugar, eu gosto de, mano, proporcionar. Fala, mano, aqui é da hora, ó, fica à vontade. Eu acho que é claro que vai, e, de, tipo... Eu tipo... não faço sozinho um rolê, tá ligado? Uhum. Eu gosto de beber, eu não vou comprar uma bebida só pra mim e ficar bebendo na tua frente. Não, você quer uma bebida? Vamos beber junto, então eu pago, não tem problema, tá ligado? É, eu acho que tem casos e casos, assim, né? E tem gente que, porra, hoje em dia eu tenho uma condição que antes eu não tinha. Antigamente eu não tinha escolha. Tipo, ou nós vai rachar ou nós não vai sair, mina. Porque não tem, não é nem falta de cavalheirismo, é falta de dinheiro mesmo. Não, tá, a gente tava então... juntando as moedas pra fechar o cupom do combo dos clássicos do McDonald's. É, somar, né, mano? Somar você consegue, é mais forte do que sozinho. Mas eu aí... lembro da vez que eu levei minha namorada em 2012. Nossa. É, a primeira vez que eu fui no Outback eu levei ela. E tipo, aí foi eu falei, caramba, vou ter que gastar também. Tipo 1/3 do meu VR, tá ligado? Nossa. Mas de boa, mano. Vou lá, vou fazer a prece. Mas tal, nessas épocas era assim mesmo, mano. Era dar um rolê muito bem pensado, tá ligado? É, então... Tipo, olha pro menu e vê o que dá pra pegar. Tá ligado o escorpião, que ele é feito com uma picada muito letal, porque ele tá no deserto e ele só vai ter uma chance de usar aquilo ali? É tipo, nós juntando as moedas pra ir em algum lugar, tá ligado? Que nós vamos o quê? É na Lan House, é no McDonald's... Mano, e era rolê de 8 reais, assim, mano. Rolê de 8, rolê de 12, rolê de 15 reais, já era muita grana, já sai com 20 conto, tá ligado? Mas é real... Eu acho que dividir a conta, se sai da pessoa, tipo, ela quer dividir também, eu acho da hora também, entendeu? Mas... Eu acho que vai do bom senso e da análise de circunstância do momento, né? Tipo, hoje em dia eu tenho, né, condição de sair pra um restaurante e pagar o meu e de uma pessoa que eu tiver ali. Ia ser engraçado você falar, não pode rachar em dois, tá ligado? Você leva pra comer no Paris 6, assim, né? Tipo, escolhe um prato. Ideia de tudo. Pega os bagulho mais caro e fala, vamos rachar. Vamos rachar no final de tudo. O modelo ideal é esse, rapaziada. Você pega, a menina vai no Paris 6, pede os pratos que você quiser, mano. Pede sobremesa e tal. E ela não vai querendo, ela vai pedir o prato dela e vai ficar suave. Nem vai comer tudo, porque mulher normalmente não come muito, tá ligado? Uhum. E aí você, mano, lei. E na hora que vem a conta, você fala, mãe, vamos rachar. Tonks. Então, é isso, né? Meio que, tipo, pô, você chama pra vir na sua casa, assim, umas paradas que você propõe. Acho que é... Isso é um rolê caseiro, né? Isso é um tipo de rolê caseiro. Eu gosto de, tipo, quando eu dou o rolê de primeiro hoje date... Hoje em dia, eu gosto muito da ideia do rolê caseiro, porque eu tenho uma casa pra receber pessoas. É, ser anfitrião deve ser uma brisa que eu ainda vou ter isso na minha vida. Eu vou ter um lugar com churrasqueira e vou chamar todo mundo que eu quero, tá ligado? Uhum. E, tipo... Se quiser trazer uma carne, pode trazer, mano, mas eu vou ter carne pra trás. É isso, tipo, pras minhas coisas hoje, tipo, minhas festas de aniversário, tudo que eu faço, eu falo assim, mano, eu quero que, né, hoje eu tenho uma condição legal, eu quero que dar conforto pra todo mundo que eu tenho apreço e que eu vou chamar pra estar na minha casa, ou na minha festa, ou em tudo. Se quiser trazer alguma coisa a mais, fica a seu critério, mas aqui vai ser, vai, tá ligado? Vai, é, vai ter fica à vontade, tá ligado? Tem que garantir que a pessoa vai ficar à vontade, sim, não vai passar, mano, fome. Eu gosto de disso. Ser um bom anfitrião, assim. Exato. Ainda mais, mano, o Marcelo, ele é um cara que a gente se conhece há mais de 15 anos e até hoje ele vem na minha casa e ele fala, Lucas, posso usar o banheiro? É, mano, você posso usar seu papel higiênico? Eu vou pegar um copo ali, tá bom, pra pegar água. Aí ele abre a porta do banheiro depois de mijar e fala, ô, vou lavar a mão aqui, tá? Então, eu brinco com ele que não precisa de nada disso, né, mas eu acho legal porque eu também sou muito assim, tipo de, né, o Marcelo é um cara que ele passa dias aqui em casa e ele não ocupa espaço, mano, porque, tipo, ele é muito na dele, ele não, sabe, tem gente que vem aqui e acha que tá num hotel, né, que os caras, mano, pede delivery, deixa tudo em cima da mesa, nossa, e joga meu, as coisas e vai, pega... Termino comida, eu não deixo nem muito tempo prato na mesa, tá ligado, já... Deixar de limpinho. É, eu também tenho esse chique aí. Tipo, na minha casa, às vezes eu falo, putz, tô com preguiça de lavar a louça agora, até vai. Mas se eu tô na casa dos outros, eu fico neurótico não, pra caralho. Você assim, fala, tipo, mano... Não, vou arrumar tudo aqui antes que eu... É, não quero, tá deixar mais impressão. Qualquer, mano, se eu tiro, mano, um bonequinho do lugar, eu ponho ele de volta, assim. É, tipo, dou uma passada, eu passo um paninho ainda em cima. Eu sou bem assim também, mano. Tá certo, rapaz. É, tá certíssimo. Você é um cara muito, muito educado que fala. Obrigado, meu. Eu sou assim naturalmente. E, tipo, não é porque eu sou... Forçando, me esforço pra... Você é muito humilde, mano. É verdade, cara. Eu tenho que concordar com isso. Eu queria te perguntar um negócio. Se você não quiser falar, tudo bem. Mas... Maria, meu Deus. Logo que você terminou seu namoro, você falou, eu mandei mensagem pra você e aí você me respondeu 9 da manhã com a foto de um com cigarro na boca falando, tô na putaria. E aí foi nesse período de tempo que você falou que você gozou tipo 8 vezes. Mano, não lembro se foi exatamente nesse período de tempo, mas você sabe, foi essa época, sim, mano. E como é que foi essa história aí? Ah, mano, foi que nem... Eu acho que eu nem terminei, né, de falar. Aqui, eu comecei aqui, ele começou... Nossa, mano, saí com uma mina, gozei 8 vezes. 8 vezes. Eu tava falando, isso daí é o mesmo gás do primeiro, da primeira situação, que foi a primeira história que eu comecei a falar, mas eu não terminei. Qual que é a história? Que é a parada de que eu era muito bunda mole e tal, aí foi até ter primeira namorada... Né, que eu, pô, investi um tempo ali, adquiri a experiência como ser um homem, né, como conversar com mulheres ali, era um ponto que eu já sabia. Uhum. E aí, cara, eu quis por isso a prática, né, porque antes eu morria de medo, eu já não tava com medo, eu tava curioso, tá ligado? Eu tava falando, pô, quero experimentar novos mares, tá ligado? Novos quero nadar em novos um oceano diferente, tá ligado? Nadar em novos seios. É, mano, e aí... Cara, foi... Essa é um gás, tá ligado? Tipo, pô, fiquei aqui namorando uma cota. E não tô falando que é, tipo, tô tirando o atraso, mas tá. É, né, mano? Tipo, não vou negar, mano. Que eu sou um cara difícil, mano. Sabe, tipo... com você casaria, tá ligado? Mas, tipo... Eu? É, pô, você é muito de boa. Eu acho que não existe uma parada de... desconfiança, ou de sei lá, de até de um compromisso que... É que eu sou chato, né, mano? Eu não sei... entendi, você tá falando que eu casaria? Não, eu casaria com você. Ah, que eu tô falando. Tá. Entendi. Ah, bom, né? Bom mesmo. Pô. Não, é isso que eu tô falando, tipo... a gente lida bem, tá ligado? Eu sou uma pessoa muito tranquila. É, a gente é bem sossegado. Só que, cara, você começar a namorar e mano, começar a pensar muito numas paradas de, tipo... Eu já fico até com medo, tá ligado? De falar, mano, será que vai... ser assim, tipo, feliz pra sempre. Uhum. É, tipo, com aquela pressão, né? É, eu não consigo me ver, sei lá, já, tipo, eu vejo o pessoal da minha idade, assim, da nossa idade, não tô falando que é ruim, mas é que eu me imagino na situação, eu fico meio desesperado, é. Tipo, meu, imagina se eu tivesse casando agora, se eu tivesse com meu segundo filho, tá ligado? Mano, é. Eu tenho medo disso, sabe? E tipo, a gente tá numa fase... E não é por isso que eu não namoro, tá ligado? Uhum. Porque eu acho que, meu, se as meninas que eu já namorei, elas estiverem ouvindo isso, que com certeza alguma vai estar... Alguma. Não tô confessando nada, tá ligado? Estou falando que esse é o meu jeito, tá ligado? Eu sou meio... Bicho solto. A gente é aquarianjo, bebê. É, aquariano é tudo melhor signo que existe. É o melhor signo. Eu vi no anúncio do Facebook. Ele me falou. Mas então, a gente tá numa fase da vida que, tipo assim, não que seja uma regra, claro, mas isso tende a piorar. O Mítico falou pra mim, a gente tava trocando ideia sobre essas paradas, né? Porque ele também é soltão, assim, não se vê namorando e tal, e, tipo, bem desprendidão e de boa com esses bagulhos, assim. E ele é mais velho, né? Ele tem, tipo, 32. E aí ele fala, mano, tipo, é foda... Porque as meninas da minha idade, ou elas já estão com a vida feita, tipo assim, tipo, já estão casadas e com filho, ou estão pensando em casar e ter filho. Tipo, é difícil se encontrar, não que seja uma regra, mais uma vez. Uma pessoa despretensiosa. Mas tipo, uma pessoa, tipo, na mesma vibe de, mano, estamos vivendo e estamos fazendo os bagulho aí que se foda. Porque eu sou muito assim, sabe? De, tipo, de viver a vida livre, assim, e de ir fazendo os bagulho que eu tenho vontade, sem estar muito preso a ninguém. Não que seja uma sentença também que quem faz isso é burro, ou sei lá, não é isso. Uhum. Mas eu também sou assim. Acho que é pessoal. É, eu também me sinto assim. E é, tipo, até com a nossa idade, né? Que a gente tem 26, 27. 27, Lucas. E a gente, tipo, muita gente da nossa idade já tá, tipo... Ou, tipo, tá, cadê? Porque as pessoas têm essa ideia na cabeça, né? Tipo, tá, em algum momento da minha vida eu vou ter que namorar e casar e ter filho e constituir família. Eu acho que a gente é um pouco diferente dessa parada, assim, porque a gente, tipo... Eu acho que tem eu tenho muito uma resolução pessoal pra fazer, sabe? Tipo, antes de me imaginar já dividindo... A minha vida, né? Dividindo... Não tô falando que é a minha conquista, que é o que é meu, mas assim, eu vou me sentir realizado se eu fizer as coisas que eu quero, tipo... Uhum. E é mais fácil você pôr isso em prática enquanto você tá sozinho. Pelo menos pra mim, né? A gente não pode sair generalizando e falando que é feio quem, pô, namora bonitinho desde os 16 anos e estão junto aí até hoje com 30. Beleza, né? Uma história bonita, imagina. Não, confio demais, pô. Mas enfim, né? Eu acho que o Tinder tá aí pra isso, principalmente. Eu acho que é pra fazer conexões, cara. É, existem pessoas, tipo, muito diferentes, que você poderia conhecer elas, inclusive, fora de lá. Que, inclusive, assim, tipo, a maioria das pessoas que eu conheci recentemente, que foi assim, tá ligado? É muito mais no social, acho que, sei lá, mano, o tempo fez bem pra gente também, porque... Fez. A gente ficou um pouco mais bonito, acho que mais relacionável, né? Tipo, eu não sei. É, não, hoje dá pra, tipo, falar pra alguém que você ficou com a gente, assim, tipo, sem ser linchado. É... E aí eu acho que depois que você percebe que é muito uma necessidade mesmo, uma hora lá de precisar estar com alguém, de ter, tenho que falar com alguém, eu preciso meter, tá ligado? No final, tipo, todo mundo lá tá pra alguma coisa e, sei lá, né, às vezes você só consegue fazer isso num rolê já, às vezes você pode entrar lá, combinar antes e organizar o rolê, tá ligado? Sim. Já mirando alguma coisa mirando em comum. Mirando um sucesso absoluto. É, então, pô, eu acho que é genial. Nunca desista do Tinder, né? Eu acho que tem uma legenda numa foto minha no Instagram lá, mano. Pode procurar. Nunca desista do Tinder. Nunca desista do Tinder. É, rapaziada que não segue o Marcelo no Instagram é @marcelolindão. Tem um underline mudo no final, mas é só... Underline mudo, você não lê ele, você desconsidera o underline. Já aparece quando você digitar o último O. É. Já vai completar com o underline no final. Mas é mudo, tem que lembrar. É, não pronuncia, né? E aí, já tem um programa pro final de semana? Não? Então não perca mais tempo. Ligue agora e se divirta muito. Aplicativo, né? Engraçado. Aplicativo de relacionamento. Lembro que além do Tinder tinha um outro, que era o Happn. Que era daquele que você esbarrou com a pessoa. Isso, né? Você deixava a localização ativada. E aí com quem você cruza lá uma certa distância, eles te apresentam um cardápio lá. Eu lembro que eu era um cara que eu me apaixonava muito no metrô. Um transporte público, assim, tipo, acho que as meninas mais bonitas que eu já vi na minha vida estavam andando de metrô e transporte público, cheia de sacola da Marisa, assim, tá ligado? Com rasteirinha, com aquele Motor G trincado, assim. Esse é o tipo mais perigoso pra mim, que eu me apaixonei. Rapaz, isso daí é um ponto fraco, né? Não, mas eu lembro que eu falava, nossa, acho que não tinha o Happn ainda nessa época, né? Na época que eu pegava metrô. Mas se existisse uma maneira de você conseguir se comunicar então, com aquela pessoa falava, sem falava, ser nossa, encostando nela e falar, oi, você sabe o meu nome? Bom, caramba, que menina bonita, eu queria ter o MSN você tem dela. Os cabelos. Só ficava pensando assim, nossa. Aí vai ver, eu tava tipo olhando pra ela igual um tarado, assim, tipo, encarando. É, tudo psicótico. Eu sempre acho que eu tô mó disfarçando as paradas, quer dizer, né? Achava. É, mano, metrô é engraçado, né? Transporte público em geral, você vê as pessoas... Usando a visão periférica. É, então. Tá todo mundo. Porque, tipo, você fica uns minutos, às vezes bastante minuto, tipo, esperando você chegar no lugar, tá ligado? E aí você tem que olhar pra outras coisas, tipo. Ou você tá olhando a conversa de alguém no WhatsApp, assim, tipo. Eu ficava mesmo, mano. Às vezes eu tava. Porque eu sou alto, mais alto que a maioria das pessoas. É, a pessoa não vê que você tá com. E a tiazinha tava na minha frente conversando no WhatsApp, eu ficava olhando, assim, tipo. Porque não é nem que eu, tipo, quero alguma coisa com isso, é só que, tipo. Eu tô olhando aqui porque eu não tenho o que fazer, mano. Eu tô esperando eu chegar na estação e enquanto isso eu vou ficar olhando. Boa, é o que eu já vi de gente, tipo, tirando selfie, tá ligado? Assim, e, tipo, você vê a foto da pessoa direitinho, como é que ela tá ficando. Tem que posar atrás. Na montagem, né? Tipo, fazer um dois na cabeça. Eu lembro que na época que eu não tinha carro, pra mim era um negócio... Tinha mais esse tabu, assim, do date, né? Tipo, de falar, tá, mas aí eu vou combinar com a menina e vou o quê? Porque existe um pouco... Eu sou um cara muito... Ainda que eu tenha vários traços que eu considere femininos, eu sou um cara muito masculino, sabe? Eu tenho muito esse... Machão. É, então, eu tenho um pouco dessa parada, assim, tipo, então... Porra, eu quero ser o cara que vai ser o cavalheiro, que vai tirar a blusa e colocar levar. Em cima da poça pra ela pisar então, em cima. Bem filme, assim, mesmo, tipo... Porra, não tem absolutamente nada de errado nisso, sabe? Mas, tipo, eu falava, mano, eu não quero falar pra menina pegar um Uber ou pegar um busão. Eu vou no ponto com você, gato. 17H e me encontro ali. É, eu já fiz isso, cara. Então, mas é normal, tá ligado? É normal. Eu sou um idiota. Sim, mas é aquela parada da realização tem pessoal, que né? É, que eu quero pegar fazer. O busão e ir até a casa da menina e aí vocês pegam o busão. Eu fazia isso, mano, com as minhas namoradas. Eu saía lá de longe e ela ficava na casinha dela, esperando... Até eu chegar, falar, cheguei, vamos sair. Aí a gente saía pra onde podia ser a metade do caminho de onde eu tava. Você voltava o caminho. Volta depois, é. E pra mim tá tudo bem. Você é um cavaleiro, é sobre né, isso. Marcelo? Você, tá você, tudo é um, bem. Você é um baita de um cavaleiro. Sim. Você é um cara que é um excelente partido. Eu preciso falar isso pra você. Eu não posso falar isso pra todos os meus amigos, não. Ah, cara, eu sou bonzinho. Tento você é muito, muito possível bonzinho. Agradar de todas as maneiras. E aí, já tem um programa pro final de semana? Não? Então não perca mais tempo. Ligue agora e se divirta muito. Você já teve alguma experiência com Squirt? Nossa, ó. Daí tá sendo uma exposição, né? Anônima. Mas... Sim, isso daí é uma experiência fruto eu de lembro, aplicativo eu fiz essa de pergunta porque eu sei que o Marcelo já... Não, tipo assim, óbvio que né, faz muito tempo, mas eu lembro quando o Marcelo veio me contar, ele tava em choque. É, cara, é inédito, né? Quando você vê coisas inéditas, você fica impressionado, eu fiquei impressionado. E tipo... Conta aí como é que fiquei foi, em pô. Choque, mas não em pânico. Não, tipo, meu Deus. O cara começa a gritar. Ah! Ai, que porra! Tá olhando tudo. Uau! Mas é, cara, é porque é intenso, né, meu? Eu conta acho aí que... como é que foi, pô. Mano, isso daí não é uma coisa que todo mundo consegue, né? Acho que quem tá ligado, tá ligado. Não é uma coisa que você vê todo consigo. Dia. Eu também não consigo. Mas nem toda mulher consegue, né? Uma parada muito... Exato, e tipo... Tipo, é tipo mudar a cor do Facebook do corpo humano feminino, né? Não tem como. Não, tem, mas é só... Às vezes você consegue treinar, mas tem pessoas que acham que nunca conseguem, talvez nunca vá conseguir, eu não sei que parada tem que ser trabalhada pra isso ser possível. Quais são as condições? Mas eu, o quê? Já era um cara vivido, porque eu já tinha feito a relação né, de copulamento várias vezes, e isso nunca tinha acontecido antes. Copulação, né? É, porque acho que copulamento é uma palavra estranha. É. E de todas as palavras que a gente não sabe se existe, essa é a que eu votaria não. É, então, pode ser. Eu percebo depois, mas eu, se eu lembrar, é isso, eu corrijo. O que importa é a gente aprender com os nossos erros. Mas é que, é, mano, era um negócio muito selvagem, tá ligado? Era muito animal. Eu nunca tinha visto um tipo de coito tão violento na minha vida, porque eu era sincero. Arranhado, é, eu era, mano, nossa senhora, te jogava no sangue, parecendo um boneco de pano, assim, tipo, ragdoll. Te jogava dos lados do quarto, pega e te joga longe da fica. Foi, bica. Cara, e aí... Aí você fala, me xinga, ela fala, seu fudido. Motherfucker, porque, mano, ela falava, às vezes, palavras em inglês no meio do mano, mato. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Da pessoa, de repente, apertou uma tecla SAP no meio do negócio ali. E aí rolava um fuck, um yeah e derivados, tá ligado? Aí eu ficava tipo. É sem reação. É porque, tipo assim, eu acho que transa, sexo, tem o cringe pass, tá ligado? Tipo, eu acho que vários bagulho que é cringe é legalizado no sexo e você tem que fazer vista grossa. Mano, porque é que aí a gente não é mais gente, né? Virou um então, animal. Então, porque ali você, né, tá no momento bicho, né? E ser bicho é cringe. O sexo, se você tira todo o tesão e toda a necessidade fisiológica que faz a gente gostar disso, ele é um bagulho completamente aterrorizante, né? Que é um pau entrando na buceta e saindo, e entra e sai, e entra e sai. Não necessariamente na buceta, porque a gente aqui aceita tudo. Mano, né? É buraco. Tá ligado? Isso daí, mano, é ser animal. É animal, tá ligado? Então, acho que a trans, ela tem esse passe pro cringe, assim, tipo... Não tem problema você... Não, tem uns bagulho lá que, tipo, é... É tipo, é quatro paredes, tá ligado, mano? E eu curto, assim, também. Tipo, mano, fica à vontade, tá ligado? Eu só não gemo alto, que nem homem, né? Não faço... Você gosta de mina que fala uns absurdos, assim? Cara, tipo, a mina tá lá se em cima. For, dá pra perceber quando é natural, tá ligado? Que aquilo tá saindo porque ela quer mesmo ou não é uma atuação, tá ligado? A mina tá em cima de você, ela manda... Ah, o Jorge Henrique é mais ídolo que o Emerson Sheik no Corinthians. Você gosta? Pai, eu alimento o assunto ainda, eu começo a cascar o bico, tá ligado? Ou concordar, pode crer, tá ligado? E tipo, mano, não para. Mas aí, mano, esse dia a coisa ficou tão louca e mano, daqui a pouco tava parecendo uma cascata, mano. Eu tava parecendo que eu tava na queda d'água, eu tava todo molhado. Todo molhado desse dia, mano, eu dormi no molhado. É, não. Isso aí quando acontece é tipo assim, é trocar a roupa de cama. Mano, dormi sem a roupa de cama e se deitava no colchão de. No tipo colchão assim, eu acho que podia hotel. Até rolar um aviso por parte da pessoa que, tipo, falar assim, ó, eu sou daquelas mano, que tem. A surpresa é interessante, mas tá então, mas aí, tipo, mal. A surpresa é legal no momento, mas depois é foda você dormir no molhado, né? Porque o bagulho molha muito, molha tudo. Tudo, mano. Tudo molha. Tudo. Tipo, você fica quase submerso. Se a cama for baixa, é capaz de você ficar submerso. É capaz. For, tipo, abaixo do nível do chão. Então, é tipo, acho que, pô, não tem problema. Você fala assim, então, eu tenho poderes, tá ligado? E aí você põe uma toalha, assim, uma parada. Ou na hora que for soltar o espetáculo pirotécnico, aí você fica de pé. Alguma sai coisa correndo, assim, né? Sai correndo, né? Pula da cama, né? Tipo... Correndo e gozando. Correndo e gozando. Mano, letra de funk. Isso me lembrou que esses dias eu falei pro amigo meu assim: ah, não sei quem tem um 580, eu acho muito fofinho, porque ela é baixinha, ela dirige um 580 e tal. Ele, mano, não tô ligado que carro é esse 580. Eu falei, porra, mano, você não conhece o 580? Tipo, o carro da Fiat, tipo, mó famoso, aquele. Com certeza você sabe qual é. Aí ele pesquisou no Google e falou, ah, tá, entendi. Achei qual que é. É esse aqui, né? Aí ele mostrou, a pesquisa tava assim: Tinko, T-I-N-K-O, espaço E, espaço Tienko, T-I-E-N-K-O. Tipo, Tinko, o Tinko e o Tienko. Tinko e Tienko. Tinko e Tienko. Tinko e Tienko. E é com essa que a gente encerra mais um episódio de só piada real, né? Tipo, só coisa que aconteceu na vida real, filho. Não tem ficção. simplesmente a realidade nua e crua nos ouvidos de você que está aí no trampo ou que está voltando do trampo. É isso aí, mano. Eu gosto de falar, gosto de me expor. Se vocês quiserem que eu me exponha mais... É, o Marcelo tá pegando leve ainda. Ele tem uns bagulho cabuloso pra contar. Tem, mano. Aqui, tipo, na hora, às vezes não é pertinente ao tema, tá ligado? Mas eu tenho um monte de história legal pra poder contar. Então, é... só achar o momento oportuno, então posso poder compartilhar aqui mais histórias. É só, meu, quem tiver coisa pra sugerir aí, de repente eu fico inspirado, entendeu? Fala, putz, mano, isso daqui é muito bom, tipo, essa parada do Tinder, com certeza deve ter mais história pra vir por aí, mas eu vou pensar lembrar no momento oportuno e eu vou voltar nesse assunto, então se prepara. Vou pensar numa coisa tudo, lembra do que eu falei lá atrás, porque... Cara, aqui tem piadas inter-episodiais, né? Exatamente. O grande universo do Bocadinhas é muito rico e ele está prestes a ficar ainda mais a cada episódio aí. Demorou? Não perca Bocadinhas toda quarta-feira aqui na sua plataforma de áudio. E tamo junto, Marcelinho. Obrigado mais uma vez. É nóis, mano. Valeu, um beijo a todo mundo que ouviu. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.